Pereira Franco, no seminário sobre a vida de Francisco de Assis, nos diz que ele passou um ano acamado com depressão. E foi naquela noite escura de quase um ano que Francisco percebeu que ele não veio à Terra somente para brincar, para estar com os amigos, para estar nas festas, mas que ele era verdadeiramente um emissário do Cristo. E viveu o seu Evangelho como ninguém jamais viveu antes. Então, se nós descobrirmos o que a depressão está tentando nos ensinar, nós daremos um gigantesco salto evolutivo. Porque ela vai nos obrigar a parar. Nós que estamos sempre correndo, estamos sempre atrás de cumprir os compromissos, de cuidar dos filhos, de assistir os jornais de tragédias, a televisão, os programas, né, de realidade virtual, os Jogos Pan-Americanos, o futebol, a correria do dia a dia. E nós estamos sempre postergando uma das ferramentas mais importantes para a nossa evolução, o autoconhecimento. Allan Kardec interroga na questão 909, qual o meio prático mais eficaz de o homem assegurar a sua felicidade futura e de resistir aos maus arrastamentos? E o Espírito Santo Agostinho lhe responde, um filósofo da vossa antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E nos narra a revisão diária, uma das ferramentas para o autoconhecimento. Então, nós, quando descobrirmos quais os talentos que o Pai nos confiou, quais os sonhos de infância que acalentávamos outrora, e que talvez tenhamos desistido deles em nome de pais orgulhosos, que desejavam projetar-se em seus filhos, desejando que eles fossem formados, doutores, que eles fossem médicos, advogados, aquelas crianças se tornam médicos, sim, mas mercenários do sangue. Aqueles outros bacharéis em direito se transformam em comerciantes da advocacia e não encontram a felicidade. É muito importante o autoconhecimento, como está escrito na questão 258 de O Livro dos Espíritos. Kardec interroga as entidades venerandas se o homem normalmente planeja a sua reencarnação, se ele planeja as provas porque vai passar. E os Espíritos dizem que sim, que normalmente nós programamos. Então, a depressão vai nos fazer parar, dar esse grande mergulho íntimo e descobrir qual a nossa missão aqui na Terra. O que viemos fazer? Qual a nossa vocação profissional? O que nos faz cantar o coração de alegria? E aí isso vai nos dar um grande salto evolutivo. Vai nos curar a cegueira espiritual do orgulho. Eu que fui ateu durante 13 anos, fui salvo pela mega depressão. É muito importante compreender isso. O Espírito André Luiz nos diz que a doença funciona como uma drenagem no nosso corpo físico dos problemas do nosso espírito. Que a encarnação em um corpo material é semelhante a um filtro, a uma esponja, a um carvão que vai absorver as imperfeições do nosso psiquismo. Então, a depressão vem em nosso socorro. É sim uma colheita. Segundo Allan Kardec, em um Evangelho segundo o Espiritismo, estudamos as causas atuais e as causas anteriores das aflições. E se não encontramos a causa nesta existência, encontraremos em existências pregressas. Como está escrito em Gálatas, de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, certamente colherá. Mas nós poderemos, sim, começar a semear o bem e colhermos o bem. Divaldo Pereira Franco, no Seminário Plenitude, nos diz que o codificador jamais usou a expressão karma na codificação. Ele sempre preferiu dizer lei de causa e efeito, mostrando que o nosso karma é dinâmico, que o bem que nós fazemos modifica a nossa programação kármica. E assim, nós compreenderemos a questão número 1000 de O Livro dos Espíritos. Somente por meio do bem se repara o mal. Ou a questão 770A, pouco estudada entre nós, que a melhor forma de expiação é fazermos a maior soma de bem que mal que nos seja possível na nossa existência. Então, a depressão vem em nosso socorro, em nosso auxílio. Estamos em tratamento intensivo para nos autoconhecer, para nos melhorar. Estamos curando o nosso espírito, porque somos espíritos imortais, destinados à felicidade e à plenitude supremas, vivendo provisoriamente no mundo atrasado.